8-1095. Ajuste padrão, tem um bom voo. Obrigado, Pat, linha de ponte 0-1095, da 3663, obrigado. Gol 2171 no copy. 2171 na escuta da copy. Gol 2171, autorizado Congonhas via Upezulu 10, Bubave, Upezulu no meio, conforme rota do plano. Nível de voo 360. Decola da 10, curva direita, saída Gael, Lida Motiva. Transponder 5057, controle Salvador opera em 120, décima 8. Autorizado 360, São Paulo, aeroporto de Congonhas. Apesulu 10, com base, Apesulu 16, depois conforme o plano. Decola da 10, com a Dael, Leda, Morte. Responde 50, 7, controle 120, 22, gol 2171. Correto, gol 2171, reposte para o feedback acionamento, portão 10. Está pronto para o feedback acionamento. Gente, autorizado, gol 2171, reporte táxi. M311, decolado aos 45, controle no 20-8. 208, obrigado, senhor. Bom trabalho. Tração 3663. Se eu fizesse o check-in, mantém o ponto de chave. 295. Chegou bem, recusado. 895, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, azul 2780, com a informação Índia. Ponto de descida. 2780, bom dia, sua identificação, desça até o nível 050, Starmari, ajuste no 013. Até o 050, vai descendo a perfil da Mari, 2780. Puxané 6311, transfere, passando 2400, saída da El. Bom dia, Xané 6311, contato radar na decolagem, suba. E mantenha nível de voo 360, Rui Leda. Ciente da presente, autorizado Leda, como nível final 360, confirma, senhor? Pelo nível 360, não foi o autorizado pelo solo? Desculpa, senhor. Autorizado pelo solo, 360. É, 631. Afirmativo, tá lindo acessório até o 360. Tá, 3663, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 050 graus, 08 nós. Decolagem, tá, 3663. Papa, papa, Charlie, papa, delta, pra cima. Papa, Papa, Charlie, Papa Delta ou Juliette, Papa Delta? Ok, Charlie, Papa Delta, qual é o equipamento? Então, copiei, poderia informar outra vez? Bravo, 429. Eficiente, Charlie, Papa Delta. Mantenha as condições visuais, no número pés. Desce corredor forte após Interlagos. Acione o código 0112, Charlie Papa Delta. Vento 040089. Ativo 6250. Vendo o parque Super Sul, Vasca Mike Delta. Vasca Mike Delta, mantém a linha do litoral e agora chega a torre 1 no 8 decimal 95, Vasca Mike Delta. Mantendo 29 vem cá. Torre, toma do ar, Papa Romeo Oscar, Mike Delta. Papa Romeo Oscar, Mike Delta, ajuste padrão, mantenha espera no vertical do farol de tapão, sem interferência com o estão no zero. Reporte quando o visual com Boeing da Gol, passando duna no momento, para após o cruzamento do estão no zero. Você vai reportar visual, abater o vento, né? Atenção, é pouso na 35. Gente, pouso na 35, o vento é de 50 graus com 10 nós. Afirmativo, pouso na 35. Gente, mantenha o setor, aguarde com os bons da Gol, o Oscar Mike Delta aguardando para prosseguir aqui. Mantenha o setor vertical do farol de Itapuã. Até o Itapuã pela direita, Oscar Mike Delta. Lida, está autorizado, 3663. Obrigado. Esse ajuste padrão, forma o tráfego, um Sikorsky 76 à direita, em espera sobre o voo no farol de Itapuã, não interfere com a aproximação. Está sim, 642. Cosnema 250, no solo 50, direita no 219. 219, positivo. Bom dia, Chanel 6250. Bom dia. Autorizado parte principal via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o portão 8, positivo. 150 graus, 109. Livre pouso 90, agora no 648. Gol 2171, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, dá um 0. Acho que a Mike Delta está visual com a aeronave na curta da Alfa 0, o Boeing. Gente, acho que a Mike Delta prossegue para final da 35, aguardando autorização. 17 para final 35, aguarda autorização de pouso, acho que a Mike Delta. Guarde, né, 311. Nuno, chame Recife, 1251, alternando 288 e solicitando a morte. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom. Controle, o Azuba 780. Possível. Após etapa, voo 368 ou 366? Após etapa, vai voar o 366, descer para 2.500 pés, 1.0 no 3 o ajuste. Gente, após etapa, voo 366, descendo para 2.500. 2780. Gol 2171 ali, mantém peixe no 0. Gol no 648, solo 52, direita 219. 648, Bruno. Gol no 648. Autorizado pátio principal via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o 5648. Batiu, pode aproximar lá através da Oscar. Por fim? Pode aproximar lá através da Taxiway Oscar. Tá firme, reporte solo controlado. Ok, vai aproximar então na 35, para o através da Taxiway Oscar, para solo controlado, Papa Romeo Oscar Mike Delta. Gol 2171, autorizado decolagem, pistão no 0, 070 graus, 10 nós. Decolagem da 190, gol 2171. Gol 2171, decolado 55, controle 1208. 208, 2171, obrigado, bom dia. Falou. Torre, bom dia, Papa Papa Charlie, Papa Delta, transfere. Papa Papa Charlie, Papa Delta, ajuste no 0 no 3, reporte curta final da 17. Seu Matheus, está com autorização já do COA, aproximação para o pátio 3, a posição 1 no Charlie Papa Delta. Gente, reporte através nosso da torre para cruzamento da pista no zero direto para o pátio 3. Já está no seu travessão, aqui o Charlie Papa Delta. O 2171 para o 360. 3, o vento 070 graus, 10 nós. Fique atento à movimentação no pátio de aeronaves, pessoas e veículos. Reporte controlado, Charlie Papa Delta. Charlie Papa Delta reportará no solo controlado, a visual, está dando uma desviada aqui do para não efetuar o sobrevoo da base aérea. Acho que é Mike Delta, bom dia. Passando 366, o azul 2780. 780, turno 18, decimal 95, bom pulo. 1895, obrigado, bom dia. Sim. Salvador, bom dia, azul 2780. Azul 2780, ajuste no 0 no 3. Reporte 372. 2780. O Charlie Papa Delta já no solo controlado, na posição 1, pátio 3. Poderia, por gentileza, solicitar um transporte? Afirmo, confirme quantas pessoas? São 4 passageiros. 3, 4 passageiros. Será informado infraero. Frequência livre para a cópia, para a nova cópia 1219, ok? O Charlie Papa Delta, frequência do solo. Charlie Papa Delta, 1219. voo 2710, parte 3, para o Vectra, né? Azul 2710, autorizado, reporte táxi. Autorizado, se der estacionamento, preparado para o táxi, 2710. 2780, pouso autorizado, pista no zero, vento 080 graus, 08 nós. Autorizado, pouso 2780. Salvador, o voo 2171, pode voar Motiba, está presente? Não, negativo, mantenha a saída e aguarde transferência e coordenação com o Recife para voar Motiba 2171. 2171, sente, aguardando transferência e coordenação com o Recife. Chame Recife, frequência 251, Lanterne 288. Recife vai autorizar direto a posição ótima. 251, 288, 271, obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 2780 no solo 02, direita 219. Direita 219, 2780. 2790, 64 a bordo, 0245, alterna Salvador para o táxi. Azul 2710, autorizado táxi via PAT, táxi Índia. No ponto de espera, quando pronto, torre 118.95, ajuste padrão, tem um bom voo. Autorizado o táxi via parte 3, parte 1 no Índia, lá solo 18.95, o 2710. Livrar pista azul na Eco, 2780. Azul 2780, autorizado o táxi para o parte 3 via Alfa Kilo, atente ao balizador. Parte 3, Alfa Kilo, atenta ao balizador, azul 2780. Sábado Bandeira, azul 2710, tá? Ponto espera, carteira 10, pronto. Do 2710, autorizado, alinhada decolar, puxando a 0, vento 050 graus, 07 nós. Alinhada decolada, 1-0, azul 2710. Azul 2710, decolado 08, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, azul 2710, bom dia. Carro Salvador, é o gol 1184, 24, para autorização. Lado Conde 1 no Alfa, cruzando 1100 pés. Azul 2710, contato radar na decolagem, suba via saída Conde 1 no Alfa para o nível 1170. Via Conde 1 no Alfa 1170, azul 2710. Transponder 5104, controle Salvador, pedem 120, decimal 8. Autorizado Recife pela Ampezulu 17, decola da 10 com a primeira curva à esquerda, a saída Fuca, Jamu, Aru. 504, transponder 208, controle, gol 1184. Correto, gol 1184, reposte para prospeccionamento, portão 4. Encontrará para prospeccionamento, gol 1184. Paulo Salvador. Rio Azul 2770, com informação de Juliette. Seria a nossa autorização para Porto Seguro? Afirmo, Azul 2770, Juliette confere junto com a Bia. Azul 2770, autorizado Porto Seguro. Via Golf 677, conforme rota do plano, nível 160. Decola da pista 10 com curva à esquerda, correção, curva à direita, na saída Coral. Transponder 0277, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Autorizados, via Golf 677, nível 160, acertando o seguro, rota conforme o plano. Saída Coral, decolando 10, curva à direita. 0277, vai acionando o transponder e 120 decimal 8 é o controle 2770. Correio Azul 2770, reporte para pushback acionamento, posse 3. Portar a condição. O gol 1184 no gate 4 para acionamento na posição e posterior pushback. Gate, gol no 1184, reporte para o pushback. Autorizado acionamento na posição, reportará para pushback o 1184. Controle Salvador, Azul 2710. Prossiga. Possibilidade de manter o nível final 1 no 50? Afirmativo, submantenha o nível 1 no 50 como final, 2710. 150 então, agradeço. O Azul 2710 está chegando no nível 1 no 50. Autorizado, gol 1184, após táxi. Autorizado, encontrar para o táxi, gol 1184. Bravo, Virgin, mais em 229, 126, descendo 4000, information Juliet. América 229, Skok, identity, descendo 4000 feet, altimeter 1013, extend, right, navy procedure. Okay, 134,000 and requesting high speed descent, America 229. No, they are clear, high speed, America 229. High speed for America 229. O 2770 para pushback e acionamento. Autorizado, azul 2770, reporte para ataque. Ele chamará ataque. Flight Sierra Victor 368, clear Air Navy procedure, report on final approach, America 229. Sierra Victor 368, clear on as 10 approach, America 229. Azul 4207, score cadent, send 4000 feet, altimeter 013, bom fuel. Via Taxiway Índia à direita. No ponto de espera quando pronto, torre 118-95. Ajuste padrão, tem um bom voo. Autorizado, Taxiway Índia, grato, boa tarde, voo 184. No ponto de espera, 19. Peço desculpas aí. O aeródromo de Aracaju só vai estar disponível para pouso a partir das 13:00. Eu solicito então a ascensão para o nível 190 e uma espera em Conde. Vicente, prossegue atenção até o nível 190 e voando na proa de Conde, reporte para início de... reporte iniciando chegando, azul 2790. 2790, muito grato, ascendendo 190. Torre, é o gol no 184, no ponto de espera da 10, pronto. Gol 1184, autorizado a linha de decolagem, zona 0, vento 100 graus, 10, né? A linha decola da 10, gol 1184. Chegada Mari, desça até o nível de voo 050, altímetro no 013, seu número 3 na aproximação. comandou a porta, eu agi o chané 6140, informação, Leandro para cópia, Maceió. O chané 6140, bom dia, informação, Juliette Confrede, prepara sair da PUCA, aguarda a cópia. Solo Azul 2770, está transformado para o sistema 52 a bordo, Fernando Vitória. Temos 3 horas e meia de autonomia. Azul 2770, autorizado táxi via Pátio Taxi Índia, no ponto de espera quando pronto, torre 118-95. Ajuste padrão, tem um bom voo. Autorizado táxi em frente via Pátio Índia, quando pronto, ponto de espera 118-95. Obrigado, dê a volta. Line clear, ALE. Clear air navy procedure, 102,500 feet, altimeter 1013. Report passing via Vito 366. Report passing 366, American Já foi transferido pelo centro de Recife? Afirma que. Ok, gente, identifique. Desça até o nível de voo 060, mantenha estar, Mari. Ajuste 1013. 40. Autorizado Maceió via Upsilon 17 e conforme rota do plano. Nível 350. Decola da 10, curva à esquerda, saída Fuca, Jamo, Aracaju. Transponder 5114, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. 3350, na Maceió, rota do plano, pelo via Upsilon 7. Rota da 10, curva à esquerda, Fuca, Jamo, Aracaju. 5114, transponder, controle 1208. Correto, chané 6140, reporte para o feedback, acionamento, portão 8. Reporta, muito bom dia, ciente da informação Juliette, autorização Maceió. Volume 648, bom dia. Informação Juliette, confere, protocópio. Para cópia. Volume 648, autorizado Maceió via Upsilon 7, conforme rota, nível 350. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5117, controle Salvador, opera em 120 de saúde. Cliente autorizado nível 350 para Maceió. Recorda 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 5117, transponder 1208, o controle 64. Correto, volume 648, reporte para feedback acionamento, portão 5. Cliente 64. 5, comandante a bordo, Rogério Aragão, solicita decolagem com ProAçu 5 a bordo. Eu informo que eu tenho um Boeing da América na final da pista 1-0. Tem condições de taxiar inicialmente até Oscar, assim que o mesmo ultrapassar, o senhor inicia a decolagem? American 229, traffic inside, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 10 knots. 10, clear to land, American 229. Foi 7, 10, Salvador. Prossiga Salvador, azul 2710 na pista. Ok, 64 milhas nordeste de Salvador, observando aqui que está atingindo o nível 190. Vai efetuar espera sobre Conde. Porém, vai ficar na frequência do controle Aracaju 120.3. O serviço radar está sendo terminado no momento, 2710. Ok, Salvador, eficiente, iniciando o espera em Conde. Muito grato aí, bom trabalho. Azul 2710 vai chamar Aracaju 203. Ok, bom dia. Uno, 184, chame o centro, Recife, frequência 126.85. Caso negativo, alterne a frequência 2545. Ou 1184, bom dia. Bom dia, 2645, 1184. João 05, autorizado decolagem com pro Sul, 500 pés, o vento 100 graus, 109. Exato, decolagem, guardião 05. Vamos até estar bom, estar mar e após o ITAP, autorizar a proa do serviço 366 direto. Após o ITAP 366 direto. Dando as quais. Lima tem cabeceira no zero? A Lima tem 90, 77. Ô, Guardião 05. Rede Guardião 05, decolou aos 34, reporte na vertical do Farol de Itapuã. Contrato Itapuã, Guardião 05. American 229 on the ground 34, vacate runway to the right and contact ground 121.9. What line is American 229? Are you? Solo Gol 648 para posicionamento posição 5. 1648 no 5, aguarde. Aguarde. American 229, clear of 10. American 229. Clear your taxi via Alpha Juliet Gate 11, expedite your taxi. Alpha Juliet Gate 11, American 229. Guardião 05, prossegue com o ProSul, chama o controle de Salvador no 20.8. 208, Guardião 05. Mike Romeu, autorizado Barra Grande, nível 045, decola da 17, primeira curva direita, corredor axé, inicialmente restrito 1 mil pés. Correção, mantenha 1 mil pés, aciona 5077, controle 120.8. Meu planejamento correto, acionamento táxi, chame torre 118, décima hora do 5, morro. Salvador, acionar, reporte o táxi, caro mais Romeu. Azul 2770, decolou ao 36, chame o controle de Salvador 120, décima 8. Salvador 208, azul 2770. Oxane M140, coordena com a equipe de solo, assim que o Boeing da América livrar retaguarda, inicie e chame o táxi. Após a passagem da aeronave da América, na hora de posicionamento aqui na 6140. 70, bom dia, cruzando 1200 na sua escuta. Bom dia, Azul 2770, contato radar na decolagem, suba para o nível 160 via saída coral. Suba e mantenha 160 via saída coral azul 2770. Pool 1739, desça para 2500 pés, para o servito 366, autorizado final de nave e após estabilizado. Servito 366, 2500, reporta estabilizado final de nave, Gol 1739. Vai dar 10 em coordenação com a torre. Primeira curva à esquerda, corredor forte, aciona 0145, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Charlie Papa Delta no pátio 3, confirma o POB. Charlie Papa Delta para acionamento e decolagem, chame a torre 118, decimal 95, mão voo. Autorizo, autorizado. Autorizado para o direto de Coral, azul 2770. Livre acionamento, reporte pronto para a decolagem, o Charlie Papa Delta. ...094, desça para 4 mil pés, o ajuste no 093. Após a posição ITAP, vai voar o Serra 2366 e descer para 2.500 pés. Está autorizado o final de nave. Agora o número 2 na aproximação. Fazer 1.000 após voar 3.665, voo na ITAP 36. Prossiga. Recebeu um advisor aqui na final, que está 400 pés abaixo. Mas não tem nenhum tráfego na nossa escuta. Alguém no solo, então. Solo falador, para mais que olhar a nova escuta para decolar. Papapá, Charlie, Mike Romeu, autorizado a decolar de pista 17, o vento 1, 10 graus, 109. Autorizado a decolar de pista 17, para mais que olhar. Agora Caju. Luna 648, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10. Via pátio 3, pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste 1013, morro. Gente, ele está de ponto de espera da 10, via pátio e a no Índia, o gol 64. 17. Boa, Silvio. 4307, da Livrar, chama o salão 21. Obrigado, bom dia. Senhor Xanera 6140, 96 a bordo, alterna Recife, 2 horas e 10 da zona 9 e meia a bordo? 9 e meia. Xanera 6140, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio 1 no Índia. No ponto de espera, Xanera Torre 118, decimal 95, ajuste a 9013, meu voo. Livre táxi via Pátio 1 no Índia e Torre 895. Salve, bom dia, Azul 4207, está na Alfa. Azul 4207, bom dia, autorizado táxi de Alfa, mantém a Chile Juliette. Alfa até a Juliette, Azul 4207. Autorizado, gol 1739. 739, final RNAV, torre 118, decimal 95, com você. Vida, repete. Alô, gol 1739, estabilizado, RNAV da 10. 739, agora autorização de pouso, ajuste de altímetro na 013. Aguardando. Torre, o gol 648, pode estar da 10, bom dia, tá pronto. Quanto é o ponto de espera, gol no 648? Luna 739, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 129. Pouso 179. Pronto, Charlie Papa Delta. Papapapá, Charlie Papa Delta, decola do pátio, direto com pro Nordeste. Afirma que a aeronave nacional não vai ter. Gente, quando a aeronave já foi autorizado o pouso, então mantenha o pátio 3 e aguarde autorização para decolagem. Conseguiu, 4207, afirma, ingressa Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 4207, pode sair. O chinês é meu 140, não escuta? Afirmativo, não escuta. Tem condições de taxar um pouco mais à frente, por gentileza? Afirmativo. Azul 4207, você necessitava o tráfego do taxar um pouco à frente, assim que possível, autorizado, ingresso portão 1. Ok, 4207. Possível, vai para o box. 0-0. Gente, ele mantém 1-0, gol 648. Estimado de pouso em Barra Grande. 1-3, 1-2. Vale mais control. Porém, ainda estamos recebidos o controle. Assim que ele vai lá, está para o novo estimado. E o sobrevoo de aeronaves, o vento 100 graus, 12 nós. A Copa Delta 5 iniciou, grata. Gol na 739, solo 44, libere primeira direita, chama solo Salvador em 121, decimal 9. Direita, 19, 739. 4, autorizado final.